numa segunda-feira que eu saí mais cedo da repartição. Correndo eu fui pra casa, era uma tarde morna dessas de verão. Foi numa segunda-feira que saí mais cedo da repartição, yeah. E correndo eu fui pra casa, era uma tarde morna dessas de verão. Eu então recém-casado com 49 e ela 21. Uma linda japonesa que me encheu de vida como em tempo algum. Vou te amar como ninguém mais vai. Nem pensar que eu posso ser seu pai. E eu cheguei no apartamento, coração pulsando de felicidade. Pois teria mais um tempo para tê-la ao lado, matando a saudade. Eu fui correndo ao nosso quarto, abrindo então a porta quando aconteceu. Que deitado em nossa cama tinha um moço lindo que não era eu. Tudo foi ficando escuro, um desamparo imenso se descortinou. Feito louco eu vejo a faca, como a carne é fraca, a faca me amparou. E o que faz o desespero, eu fui pra cima dela como um furacão. Mas como era muito esperta, ela escapou da faca que rasgou o colchão. Mas pra espanto de nós três, no rasgo do colchão, aquilo tão brilhante, enroscado numa mola, com uma pedra rara, era um diamante. Sim! Fomos com a joia pra rua, procurando rápido uma avaliação. E choramos de alegria quando o homem disse: vale um trilhão. Vou te amar como ninguém mais vai. Nem pensar que posso ser seu pai. E hoje nós moramos juntos, três pessoas livres, cheias de alegria. Numa casa com piscina, onde tudo pode, tudo é fantasia. E o contato com a beleza me deixou mais leve para perceber. Todo homem que relaxa tem mais abertura pra sentir prazer. Vamos nos amar como ninguém mais vai. Sem pensar, me chamem de papai.